8, curva direita na proa 080. Direita 080. Informo tráfego 2 horas, 8 milhas, um Learjet 60, passando 2.500 pés. O cliente não está visual. Com 3 horas e 30 de autonomia. Esse para 2.000 pés, o QNH no 012, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Estável no ILS Suez Bravo Whisky. 740. Portão 02, confirmando, né? 740. Portão 02, então, confirmado, 6740, autorizado de ingresso. Para o TAC, 3191-172 a bordo, 3h45 até na Guarulhos. TAC, 3191, dizendo passagem web para ingressar no FAT, portão 02, 3 ataques. Indy Alpha, ponte para 2862, QNH 1012. Ok, dando passagem, Indy Alpha, 2186-3191. Papa Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, complete na ILS, M Torre, em 1, no 8, decimal 6. Obrigado, viu? Bom dia, 18-6. Torre de controle de Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, vai passar o externo, estável, ILS, pista 10. Afirmativo, Whisky, Bravo, Whisky, bom dia, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Guardado. Azul 4207, chama centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251-3325 é o alternado para o azul 4207. Boa tarde, obrigado. É 2581 decolado. Afirmativo, Força Aérea 2581, decolado 1500. Chame agora o controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, grato. 99. Romeu Whisky, Bravo Whisky, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 119, check trem. Teve pouso, baixou e travou as rodeirinhas, Whisky, Bravo Whisky. Fechou da saída, tá, eu. Deixa para o 2581, contato na decolagem, sobre o nível de voo 380, saída da EL. 81. Web 5728, está presente para o DITAP. ProDITAP, Web 5728. Controle Salvador, um bom dia. Passaredo 2230, centro de informação, Lima, transfere. Bom dia, Passaredo 2230, acione a identificação, desce ao nível 060, chegada AMAN. 060 na AMAN, 2230. Controle Salvador, Papatango, Victor de Juliette. Vinto Índia Juliette, 1.500 pés, na Pro Paripe, após Paripe, rodatória. Pro Paripe, após Paripe, rodatória, Victor de Juliette, está com 7 a bordo. Com 6 a bordo. Gente, Vinto Índia Juliette. O Papatango Lima, Kilo Zulu, controle. Escuta, mano. 4033, Ilhéus, 160, tô autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, lei da Voz, direto. Controle 119, decimal 35, acena 5107. Autorizado, Ilhéus, 160, decola pista no zero, pela curva direita, saída da El, Leda. 119-35, controle de saída e 5107, um transponder para azul 4033. Correta, ponta push, passando. Chamará quando pronto para o push, azul 4033. No solo 802, liberando agora via Delta, 121, decimal 9, solo. Vai lá. Salvador, é o Fênix 58. Fênix 58, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso aí do Fênix 58. Gol 9034, livre decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 1-1 nós. Livre decolagem no zero, 9034. Bom dia, Gon 270, ponto de espera. Gon 270, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Vai manter. November Alfa, livre acionamento, reporta táxi. Bom 9034, decolar 204, controle 199, decimal 35, bom voo. Quatro, controle, boa tarde, bom 9034. Vento 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso, vá com rebaixado travado, 45. 9034, contato radar decolagem, sobe ao 400, saída da árvore. 400, 9034. Salvador, para passar no Vitorino de Juliette. Prossiga, Vitorino de Juliette. Autoriza a direita rotatória no Vitorino de Juliette. Autorizado rotatório, Vitorino de Juliette. Autorizado rotatória, Vitorino de Juliette. Sim. Voo 1777, controle. Voo 1777. Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. Recife 1251-3325-1777, obrigado. Gente, o TAN 3191 não mantém ponto de espera da 10. Radião 02, prossiga. Decolou da Vila Policial do Estado Bonfim. Controle da rotatória, extensão de retorno para Salvador, Guardião 02. Gente, Guardião 02, proa da rotatória. Proa da rotatória, Guardião 02. O Vitor Índia Juliette, controle. Vitor Índia Juliette, controle, prossiga. Prossiga para o Vitor Índia Juliette. Como tráfego da posição de uma hora, encontra a 3 milhas, mantendo 500 pés também na proa da rotatória. Porém, não tem o mesmo visual, Vitor Índia Juliette. Web 728, desce para 2000, ajuste 1010, livre LS, aposta habilitado. 2000, 1012, vou reportar o Web 5728. No solo ao 07, liberando curva agora no pátio militar e ao estacionar frequência livre. Dois, dois, três, zero, descida para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 com 012. 2230, passarela. Ciente o Fênix 58. O Gol no 270 visual com algum pássaro na pista 10, confirma? Negativo, senhorita. Tem condições de decolar. Ciente, o vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão 10, Gol no 270. Livre decolagem, 270. 0-100 da informação, Mike, autorização Petrolina. Só um minuto, Cops, 490. Tem previsto a subida, vamos, né, senhor? Afirmativo, o autorizado cruzamento até o pátio 5, o Whisky Bravo Whisky. Tanto 3191, ali mantém, estou 0. Ali mantém, 1-0, 3-1. 1-9-0, nós, 2-2-3-0, passarelo. Avisar com o campo, Vitorinho de Juliette. Padrão 02, bom dia. Intenção é retorno para Pátio do Gré? Estou autorizado, direto para Pátio do Gré, Padrão 02. Afirmativo, agilizando na medida do possível, autorizado. Reporta na curta final do Pátio do Gré, ok, Padrão 02? Agilizando na medida do possível, reportará na curta final do Pátio do Gré, Padrão 02. O voo no 270, decolar 209, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, gol 270, avistou o pequeno pássaro à nossa esquerda durante a decolagem. Só confirmando, na pista? Na lateral esquerda da pista, observou o resto do pássaro. Gente, gol no 270. Torre, Vitorinha, tá passando no Vitorinha Juliette. Capatão Vitorinho de Juliette, reporta na rotatória. Reporta na rotatória, Vitorinho de Juliette. 3325. Vai chamar 125 ou no 3325. Gol 9034, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, secundário 1288. 260, 288, gol 9034. Reporta na curta 17 Juliette. 28 a 2000 pés, inicia órbita em Simbra, Web 5728, temos um pássaro morto na pista. Órbita em Simbra, Web, o marcador externo, Web 5728. O passarelo 2230 a 3000 pés, reporta iniciando órbita em Duna, temos um pássaro morto na pista. Afirmativo, órbita em Duna com embalde de 1-01 com curva esquerda ou direita? À esquerda, 2230. Esquerda, 2230. Salvador, bom dia, gol 1270, passa 5000. 1270, o contato da decolagem, sobe ao 360, Cetarbo. É, contato, sobe ao 360, confirma o resto da mensagem. Seguindo a saída Arbor. Ah, positivo, segue o perfil da subida Arbor, 2270. Nave em Charlie, 150 no ponto de espera da Osco, ok? Centro do Estrato, visual com Vitor e Juliette na rotatória e com o Airbus na final da 1-0. Reportar na sala controlada e guardião 02. O Vitor e Juliette, visual com um helicóptero à sua direita, o helicóptero da Polícia Federal? Negativo, contato visual. Gente, o mesmo está prosseguindo para o pátio do Graé sem interferir com a final 1-7. Então, prossiga aguardando autorização, o Vitorinho de Juliette. Prosseguindo aguardando autorização, o Vitorinho de Juliette. Está na curta, Vitorinho de Juliette. Afirmativo, livre pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 12 nós, Vitorinho de Juliette. Livre pouso no 7, Vitorinho de Juliette. Iniciando o F5728. 5728. Agora sim, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Livre decolagem 1-0, Santos, 1-1-9-1. 728, a pista encontra-se liberada, completa óbvio, intercepta final. Reposta estabilizado, 5728. Vou reportar o 288. Aciona 0140 para Palma, livre. Autorizado, Costa Azul. Decolada 17, curva direita 110, litoral sul, acionar 01140, controle de 19.5, 0 único a bordo na baixa. Acionamento táxi 28612, Papau meu lindo. Graças, senhor, uma boa semana, rodeio lindo. 4-4 livre para ingresso do Vitorino da Juliette. Afirmativo, ingresso e reporta pronto para decolagem, 20 de novembro, Alfa. Vitor Índio Juliette, solo 1-4, autorizado táxi até o ponto, até o pátio 4, e estacionar frequência livre. Autorizado táxi até o pátio 4, estacionar frequência livre, Vitor Índio Juliette. Fazer aí para o estacionamento, mapa do táxi, 4033. Tan 3191 no decolar 214, confirme avistando algum. Após a decolagem, avistou algum pássaro próximo à pista 1028? Negativa, Tan 3191. Sente, grato. Chame agora o controle 119, decimal 35, ok? Bom voo. 1935, Tan 3191. Cassino 0, 1, 31. Grato, Vitor de Azulé. Gente, frequência livre ao estacionar, bom dia. Israel 340, pode voar Leda? Autorizado, Leda. Direto Leda, o TAM 3191. Passarelo 2230, desce para 2000 pés. 2230, passarelo. Ao completar a curva pela esquerda, está autorizado a interceptar LS 2230. Ao completar a curva, está autorizado a LS 2230, passageiro. Interceptou o EB5728. O EB5728, torre 118.6, com pulso. 18.6, obrigado. Salvador, EB5728. Muito boa tarde, baixou e travou, externo no momento. Webjet 5728, boa tarde. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, Web5728. IF, frequência 126, decimal 0, secundário 1288. 260-288, boa, 270. Salvador, objeto 6741, sim, informação Mike para autorização de estrada. Tem a posição aguardando. Salvador, na escuta do objeto 6741. 741, Guarulhos, aguarda cópia, o nível é o 340 já aprovado. 340 aprovada, guarda foto, confirma saída, elefa. É grato, 2230, até daqui a pouco. Boa voa, elefa, 6741, confirmando todo pronto copo. Pronto copo. 340 Guarulhos, via Pesulo 21, decola pistão 0 com a direita, saída boa, após elefa, controle 119, decimal 35, acena 51, 17, 6741. Autorizado 340 Guarulhos, a primeira aerovia Persolu 21, chama na frequência 11935 controle e aciona 5117. Copiou transição Elefa, é só a primeira posição Abor, Alfa, é só letra para mim, por favor. Alfa Romeo, Bravo Oscar, Romeo. Saída Abor, após posição Elefa, 741, Abor. Saída Abor, após transição Elefa, objeto 6741. Alô, Salvador, Azul 4033 para o táxi. Está com 118 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. O Azul 407.000 está autorizado em táxi. Táxi 407.000. Já parte o Indy Alpha, ponto de espera, pistão no 0, 118.6, ajuste no 0 no 2. O Azul 4033, ligado. Quebec Serra está na disputa? Confira. Pelo Quebec Serra, autorizado o acionamento e parte para o táxi. Juliette, portão 05. Índia November Alpha, decolado aos 19. Reposte para o cruzamento do eixo da pista 1028, Índia November Alpha. November Alpha tem condições de efetuar a curva imediata para prosseguir no cruzamento do campo aqui no primeiro terço, agilizando o cruzamento. Três ou negativo? Confio. Vai vir nessa via parte. Três ou negativo? Prossegue via parte 3, reporta para ingresso para parte 1, o 5728. Afirmativo, via parte 3, reporta para ingresso parte 1, 5728. Obrigado aí, Web. Desculpe, solo. Eu gostaria de retornar isso aqui ou prossigo via parte do backtrack? A seu critério, o backtrack eu posso fazer o balão via parte 3. Confirma a intenção, o 5733. O backtrack então. Tá livre, backtrack e taxiamento via Índia, 5433. Ok, vai fazer o backtrack via Índia e deixou para ligar, 4033. No ponto de espera o chamatório, 4433. Positivo, chamatório. Web 5728 tá livre, taxiamento até portão 05. Livre táxi, portão 05, 5728. Autorizado pouso, passarelo 2230. Fazer o balão via parte 3, ingressando na Kilo, parte 1, Índia e Alfa. Vou te esperar dar 1-0, torre 18612. Ok, vai ingressar então à direita via parte de carga e 18-2.0. Desculpe mais uma vez. Ingressando agora na perna contra o vento. Estou com deficiência aqui para escutar a torre. Pode repetir, por favor, a informação? November Alpha, ingresse e mantém a perna contra o vento, dando zero, aguardando instruções para cruzamento. Temos aeronave na curta final pousando. Assim que ela completar o pouso, será autorizado o cruzamento, ok? Positivo, aguardando para o cruzamento do campo, mantendo a perna contra o vento, o Índia November Alpha. Afirmativo. Quebec Serra está no pátio 5. Inicie reporte na interseção Papá Quilo Quebec Serra. Barra Romeu Lima, visual com tráfego na curta final da 1-0, Embraer 145. Afirmativo, senhor. Após a passagem do tráfego sobre o eixo da pista, inicia a corrida, o vento de 120 com uma dúzia nós. Quem que vai iniciar após a passagem? O Papá Romeu Lima. Dan 3191 no centro Recife, 1251, secundário 133, decimal 25. Recife agora 1251, secundário 1335, tá 3191. Espera nem 119, decimal 35, torre 118, decimal 62. Acione no transponder 0160 no Vitor Índio Juliette. Lembra Alfa, da presente, autorizado. Lembra Alfa, da escuta. Do campo, reporte o eixo da 1028 livre, o Índia November Alfa. O Índia November Alfa vai efetuar cruzamento, Índia November Alfa. Juliette, cuteja o transponder. Pista pela direita, solo 121, decimal 9, passarela. Viu direita, 1219, solo, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4033, está pronto no ponto de espera da 10. Azul 4033, mantenha ponto de espera da pista 10, Azul 4033. Vai manter o ponto da pista 10, Azul 4033. Solo Salvador, passarela 2239, livrou. Tudo que é Vexel, autorizado em ingresso, pistão no 7, porte alinhado e pronto, tudo que é Vexel. Ah, já travado. 1754, formação livre. Bom, no 754, acione identificação, desce ao 070, chegada à Mari. É o 70, 7054. Dia Juliette, prossiga. Victor India Juliette, autorizado acionamento e porte pro táxi, India Victor Juliette. Oi, Papa Romeu Lima já tá na vertical de Itapuá, chamou o controle? Gripo Papa Romeu Lima, decolado aos 23, chame o controle 19.35. 19.35, grato senhor Romeu Lima. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu tripo Papa Romeu Lima. Peralva completou o cruzamento da cabeceira 28. Índia November Alpha, chame controle 119 decimal 35. 119-35, Índia November Alpha. Positivo, reporta a visual no Costa Azul. Vai reportar o Lima. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. November Alpha, mil pés no corredor forte, prossegue até 20 milhas no corredor forte, depois regressa para Salvador. Afirmo. Tente, reporta, regressa. Tente, reportará ainda November Alpha. Final de 2 milhas, tem livre pouso na 1-0, TAM 3296? TAM 3296, positivo, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, TAM 3296. Livre pouso, 1-0, TAM 3296. Quilo Quebec Serra, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a decolagem, atento à esteira de turbulência do Airbus 320, o Quilo Quebec Serra. 2, IVLS 4076. Ah, autorizado a manter no 0, azul 4033. Livre, graças, senhor, uma boa semana, Romeu Lima. Victor India Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17, corte para o ingresso. TAM 3216, no solo 27, livre pista pela direita, chama solo 121, decimal 9. Direito 1219, TAM 3216. Gente, Victor India Juliette autorizado ingresso pistão no 7 ali, mantém e reporta a própria decolagem. Victor India Juliette.